Então, capítulo 4, ele falava que a gente não deve crer em qualquer espírito. Ou seja, nem tudo aquilo que é dito em nome de Deus, nós temos que dizer amém. Nem tudo aquilo que tem uma assinatura, pastor Pipe, tem que ser dito amém. Ou qualquer outro pastor que seja, tenha o gabarito que tenha, tenha o diploma que tenha, o doutorado que tenha, a mídia que tenha, nós não devemos dizer amém para qualquer coisa, para tudo. Em tudo nós devemos provar os espíritos. E isso principalmente no que diz respeito às questões que vêm de fora do reino, ou seja, as demais religiões, que não confessa que Jesus é o Cristo, nós temos que então ter a capacitação de ver essas coisas, discernir e dizer, isso é de Deus e isso não é de Deus. Amém? Certo? A outra questão que foi tratado é que como que a gente reconhece que um espírito vem de Deus ou não? Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, todo espírito que confessa isso, esse espírito vem de Deus. Todo espírito, portanto, que não confessa Jesus como Cristo, esse espírito não vem de Deus. Amém? A outra coisa é que os filhos vencem o mundo por meio daquele que habita neles, no caso, Jesus Cristo, ou o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é por meio dele que nós vencemos o mundo. O mundo, quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de três coisas. O que são? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Essas três coisas são o mundo. E por essas três coisas, nós temos que ter, então, distância. De maneira nenhuma, devemos ter apego a essas três questões, ou dar lado para essas três questões. Depois vocês podem ouvir lá no Metalcast, pregações antigas, e você vai se localizar um pouco melhor. Quem ama é nascido de Deus. Então não é possível você ser filho de Deus e não amar. Se eu digo que não amo, automaticamente estou dizendo para mim mesmo que eu não sou filho de Deus. Amém? Sobre todo o filho de Deus, há essa natureza que ama as pessoas. Ou pelo menos faz o esforço para amar as pessoas. No versículo 9, tem um texto, uma passagem muito tremenda, que ela fala assim, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, o cristão, ele vive por meio de Jesus. Jesus é esse ser que vive nele, portanto, ele vive por meio de Jesus. Daí, como nós sabemos que Deus está em nós? Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, todo filho de Deus tem a convicção de que é filho de Deus por causa do Espírito Santo que habita nele e que testifica de que ele é verdadeiramente filho de Deus. Amém? Na fé cristã, não pode haver essa dúvida em mim e você de pensar, pois será que eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? Porque é o Espírito Santo de Deus que testifica no meu espírito de que eu sou filho de Deus e de que você é filho de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que o diabo lança no meu e no teu ouvido. Satanás é profissional, é PhD no engano, em enganar as pessoas, em dizer para você e para mim assim, não, você não é filho de Deus, por quê? Porque você peca, porque você erra, porque você falha. E às vezes você reconhece o pecado, chega diante de Deus, pede perdão pelo pecado que fez, e Satanás continua te acusando. E muitas vezes a gente dá ouvido para esse tipo de coisa, não recebe o perdão de Deus, e continua todo dia pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoe pelo que eu fiz. No outro dia, Deus, me perdoe pelo que eu fiz. No outro dia, Deus, me perdoe pelo que eu fiz. Como se Deus não tivesse perdoado. Deus, uma vez que você confessa teus pecados diante de Deus, isso está limpo, isso está confessado, e portanto não tem mais por que ficar diariamente falando a mesma coisa. O que acontece é que Satanás fica o dia inteiro, né, nos acusando, falando, não, você não pode. Você não pode, você é pecador, e você vai lá e pede perdão, de novo ele vem e te acusa, e você pede perdão, ele vem e te acusa, e você pede perdão, e ele vem e te acusa. Ou seja, um dos papéis de Satanás é pregar para mim e para você a insuficiência da cruz. Dizer para mim e para você que a cruz não é suficiente, que a gente precisa de alguma coisa fazer mais. Aí tem gente que se pune, né? Se pune, sei lá, faz algum tipo de punição própria para tentar de alguma forma sanar essa dívida com Deus. E é impossível, é impossível. Só tem uma coisa sobre a face da terra que consegue sanar pecados. E esse algo é morte. Se eu tenho uma dívida para pagar com Deus, e eu não quero a cruz de Cristo para a minha vida, só tem um jeito de eu pagar esse preço, é morrendo. É morrendo. E não é suicídio, não. Suicídio não paga nada. Só existe uma coisa que sana o pecado, é a morte. E só existe uma morte capaz de sanar o pecado, uma morte de alguém que é santo. E esse alguém é Jesus Cristo. Por isso, eu e você, nada do que nós fizermos tem a capacidade de sanar pecados, a não ser confessá-los diante de Jesus e receber o perdão dele. Amém? A outra coisa é que os filhos de Deus confessam publicamente a sua fé, não têm vergonha da sua fé. Todos os dias estão aí confessando a sua fé, ou com a boca ou com a própria vida. Nós devemos permanecer no amor, nós devemos aperfeiçoar o amor. O amor é uma coisa que deve ser aperfeiçoada diariamente. Por isso que casamento é o lugar de aperfeiçoamento do amor. Amém? Permanecer casado é um grande desafio, porque estar casado é um aperfeiçoamento diário do amor. Se você não aperfeiçoa o amor, naufraga mesmo. O amor precisa ser aperfeiçoado. E aí na igreja é a mesma coisa. Por que que o amor é aperfeiçoado na igreja? Porque você começa a descobrir coisas das pessoas, você começa a descobrir que todo mundo é falho, que igreja é lugar de hipócrita, né, aqueles papo, igreja é lugar de gente pecadora, gente que falha. Olha, como é que pode? O irmão subiu lá no louvor essa noite, eu vi ele sexta-feira tomando uma cerveja. Oh, que pecador, merecedor do fogo do inferno, né? Então assim, a gente descobre essas coisas. E essas coisas, ao invés de fazer o nosso amor se aperfeiçoar, faz a gente desistir, querer chutar o balde. E os grandes desafios para mim e para você, para que o amor seja aperfeiçoado, é esse relacionamento de crente, de gente falha. É difícil mesmo. É difícil. Se a gente parar para pensar, e realmente se nós pudéssemos aqui, cada domingo, sentar alguém na cadeira aqui, aí no telão ia passar assim, durante o culto, todos os pecados de cada um, durante a semana, e por escala isso, toda escala. Irmão, você está escalado dia tal, a gente vai ver como é que você está em santidade. Então vai ser colocado no telão ali todo domingo a vida de todos nós, todos. Olha, nem a criançada não sobrava, não dá para vir ninguém aqui, ninguém iria se expor a isso. Eu pelo menos não vinha nunca mais aqui. Na minha escala eu dava um jeito de quebrar uma perna, algum jeito, e não aparecia. Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que se nós pararmos para pensar a nossa condição, daquilo que nós somos, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. E aí uma vez que você é aperfeiçoado no amor, você entende isso. Porque você tem que agir de graça consigo mesmo, aprender a se perdoar e aprender a perdoar os outros. É aí que o amor é aperfeiçoado. Amém? Porque senão o amor não é aperfeiçoado. Se eu desisto das pessoas, o amor não foi aperfeiçoado. O amor mais perfeito que há sobre todas as coisas é o amor de Deus. E o amor de Deus é decepcionante para comigo? Ele olha para mim, eu sou uma pessoa pecadora, falha, e Deus continua me amando. Por isso que o amor dele é perfeito, porque é um amor perfeito. O nosso amor é desafiado a esse padrão, e somente a esse padrão. Amém? Indo então agora para o capítulo 5. Primeira coisa que fala no versículo 1 é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? Se você crê que Jesus é o Cristo, tem convicção disso no teu espírito, na tua mente, no teu coração, você é nascido de Deus. Ninguém pode confessar que Jesus é o Cristo se não for por meio do Espírito Santo. Amém? Não sou eu quem está falando. João está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se alguém perguntar para você assim, você é nascido de Deus? Sim. Por quê? Porque eu creio que Jesus é o Cristo. Só isso? Só isso. Não tem mais nada? Não. Não tem que cortar o cabelo? Não. Não tem que deixar o cabelo do sovaco crescer? Não. Estou falando para as mulheres. Não. Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus, amém? E aí, Pipe, mas por que você está falando isso? Porque eu tenho que crer na palavra. A palavra é a garantia. Deus nos deixou um testamento. Deus nos deixou uma carta escrita como garantia para mim e para você. É aqui, ó, quando eu escrevo, quando eu não somente falo, mas eu escrevo para minha esposa, por exemplo, olha, a partir de hoje eu vou lavar louça todo dia. Deus me livre. Mas está amarrado em nome de Jesus. Mas digamos que eu escrevo um documento, assino esse documento e apresento esse documento para ela, ela tem uma coisa para usar o tempo todo e acabar com a minha vida. Acaba. Todo dia ela olha para o senhor, não vai lavar a louça? Está aqui, ó, você assinou aqui, está assinadinho. A mesma coisa no que diz respeito às escrituras, há uma promessa da parte de Deus. João está dizendo que se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. E amém. E esse é um ato de fé. Não é cair raio do céu, não é sentir arrepio, não é chorar, não é nada disso. Eu creio que Jesus é o Cristo. E o ato de crer que Jesus é o Cristo torna-me uma pessoa nascida de Deus. Amém. Isso é um ato de fé. E somente um ato de fé. E amém pelo ato de fé. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Olha só, a Bíblia, então, ela trata de questões bem específicas. Ela não brinca, ela não dá rodeios. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Lá no versículo 2 ele fala assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, quando eu amo a Deus e obedeço aos seus mandamentos, eu amo as pessoas. Como é que eu sei que eu amo as pessoas? Quando eu obedeço a Deus. Eu obedeço aos seus mandamentos. Então, o ato de amar o próximo implica também viver uma vida de santificação. Amém? Eu demonstro que eu amo vocês vivendo uma vida de santificação. Você já pensou se eu fosse um pastor jaguara? Lavageiro, como diz o Brunello. Não sei que diabo que significa isso, mas... no dicionário lá de Rio Branco, não sei o que significa essa palavra. Se eu fosse esse cara que estava ali na frente de vocês, eu sou uma pessoa, nas costas de vocês eu sou outra pessoa, totalmente diferente. O cara não se importa, o cara não está nem aí, o cara não pesa as pessoas na sua vida, ele não pesa o seu ministério, ele não pesa a sua esposa, ele não pesa seus filhos, ele não pesa seus amigos, ele está preocupado somente com ele não está nem aí para a implicação da sua vida de santificação. Então, amar a Deus, amar as pessoas, é viver uma vida de santificação. Eu amo as pessoas também obedecendo os mandamentos, também vivendo essa vida de santificação. Amém? Então, você quer demonstrar que ama as pessoas? Vivam a vida de santificação para a glória de Deus. E amém. Versículo 3, ele fala assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Amém. Versículo 4 fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Então, quando Satanás vem te tentar, dizer que você não pode ser perdoado, você usa a palavra, por meio da fé. Aí você faz essa declaração: não, a palavra fala que se eu confessar meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os meus pecados, por que, Satanás, você está me acusando? Eu aprendi isso com um cara chamado Watchman Nee. O Watchman Nee, ele falava muito sobre isso, sobre a luta entre o espírito e aquilo que a gente chama de alma ou mente, né, das emoções da nossa vida. Então, assim, você está lá diante de Deus, você pede perdão, mas a tua alma, ela não aceita, né? Tua mente não aceita, as tuas emoções não aceitam, mas a palavra está dizendo, é as escrituras que estão dizendo que se eu confesso, eu sou perdoado. E uma vez que a escritura está dizendo, é a escritura que tem a validade acima da minha alma e daquilo que eu sinto ou deixo de sentir. Quantas vezes eu tive que chegar diante de Deus, meu sentimento era de culpa e eu tive que confessar a palavra e dizer: eu creio na palavra e não creio nesses sentimentos. Não creio na acusação de Satanás, mas creio na palavra. Amém? Temos que crer na palavra. A palavra está acima dos nossos sentimentos. A palavra está acima daquilo que qualquer um de nós pode falar ou deixar de dizer. Ela é a autoridade máxima sobre o meu espírito. Se ela está dizendo que sim, sim e amém. E esse é um legado para mim e para você. Quem é que vence o mundo? No versículo 5 fala: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ponto. Olha só. Como é que você vence o mundo? Crendo. Tendo fé. Somente isso. Crendo que Jesus é o Cristo, você vence o mundo. O mundo está aí, sempre trazendo coisas contrárias a mim e a você. E como é que a gente vence ele? Confessando o Cristo. Quanta gente nessa caminhada com Deus foi deixando Jesus de lado, foi deixando de confessar porque acreditou em Satanás. Ou porque a acusação veio contra si mesmo. Eu recebi um e-mail de uma pessoa um tempo que falou que não queria mais vir na igreja porque não conseguia viver uma vida de santificação. Provavelmente essa pessoa cometia erros, pedia perdão, mas não conseguia mudar algumas coisas, depois pecava novamente, até que chegou um tempo que cansou. Falou, não aguento mais pedir perdão por essas coisas, então eu estou desistindo da fé. Alguém se perdeu nesse caminho aí, da confissão, e entender então, que confissão é isso. A Bíblia fala que você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Isso, não, logicamente, você não tem que ficar contando, né? Lá na palavra, coloca um risquinho lá. Fosse eu, estava lascado. Minha esposa já tinha 700 vezes 700, já tinha passado a vez ali. Né? Já pessoa lá, a esposa com uma marcadora atrás da porta, assim, desgraçado. Pum, mais um risquinho. Falta mais um só. Né? Não é assim. Então, é 70 vezes 7 ali, Jesus fala, porque fala lá dos 7 vezes 7, ele consiste nisso. Eu devo perdoar as pessoas. E amém. Versículo 6, João ele fala assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esse versículo aqui é um versículo chato, porque há três, pelo menos, interpretações dele que as pessoas, que os teólogos fazem. Mas eu não vou ficar falando sobre as três interpretações, eu vou falar apenas aqui a maioria dos comentaristas, e que eu também creio que é a mais viável, e que é a que tem mais, realmente, fundamento. Que é a mesma posição de Tertuliano, do teólogo Tertuliano, lá do segundo, terceiro século. Tertuliano, ele dizia o seguinte, que a água, quando fala que Jesus veio por água, está se referindo ao batismo de Jesus, onde ele foi comissionado e capacitado para sua missão e morte. Então, quando Jesus vem lá, diante de João Batista, que aparece o Espírito Santo e fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, essa é a primeira testemunha. A primeira testemunha se aparece ali, dizendo, este é meu filho amado. Jesus começa o ministério dele somente a partir dali. Quando ele recebe o batismo, a voz de Deus aparece, comissionando ele, dizendo, confirmando que esse é o Cristo. João dizia, olha, esse que está vindo aí, eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. E o Pai vem e confirma. Por água, então, por isso. Sangue diz respeito à sua morte na cruz, onde sua obra foi consumada. Quando Jesus sobe naquela cruz, ele é morto. Quando antes dele morrer, ele fala, está consumado. Quando ele fala, está consumado, a obra, então, ele entrega o seu espírito. Depois ele fala também sobre o Espírito, lá no versículo 8, ele fala, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. E o Espírito, então, finalmente se dá lá em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus fala, olha, seguinte, a testificação, em definitiva, do meu ministério é quando o Espírito inaugurar, finalmente, a era da igreja. Então, Jesus vem por meio da água. No dia do batismo, o Pai está presente. No dia que Jesus morre naquela cruz, a obra redentora foi consumada. Depois, lá em Atos dos Apóstolos 2, o Espírito Santo, que é enviado da parte de Jesus Cristo, vem e inaugura, então, em definitivo, e testemunha em definitivo que Jesus é o Cristo. Isso é verdade. Por que que eu sei que Jesus é o Cristo? Porque quando eu chego num hospital e eu oro por uma pessoa em nome de Jesus, as coisas acontecem. Tinha um programa que passava toda quarta-feira num canal da TV a cabo que se chamava Casas Assombradas ou Assombração, sei lá o nome. Eu gostava de assistir esses negócios. Eu ficava com um cagaço do caramba, mas eu assistia. Aí assim, toda quarta-feira eles escolhiam uma casa lá no mundo onde tinham realmente manifestações sobrenaturais. Mas umas coisas cabeludas mesmo, coisa do Satanás mesmo. Coisa que colocava até a Neuza Tioca para correr. As coisas bem feias. E assim, e todo o programa eu ficava muito indignado, porque eles chamavam paranormais, eles chamavam médiums, eles chamavam padres, eles chamavam qualquer coisa. Mas não tinha um programa que tinha um pastor. E aí assim, aí os caras tentavam expulsar, não saía. não saía mas nem com reza brava o negócio. Moral da história, eles tinham que sair da casa, vender a casa, sair da casa, desistir, porque não tinha jeito. Não saía, não saía. Aí teve um programa lá que apareceu um pastor. O pastor só chegou, falou, olha, é o seguinte, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês saiam desse lugar. Não sobrou um. Os demônios pegaram suas mochilinhas, tudo tristinhos, biquinho, e saíram na marra, e foram embora. No nome de Jesus. Uma vez um amigo meu, chamado Paulinho, ele foi expulsar um demônio na casa de uma mulher, e estava tudo desligado, imagina, era de noite, e eu não entrava, mas nem com a catuça, mas ele foi macho e entrou. Ele entrou. Tudo desligado, a mulher estava lá no último quarto, lá, possessa, e a hora que ele entrou no quarto assim, o demônio disse assim, você, quem que você pensa que é? E começou a jogar alguns pecados na cara dele, coisas que ele fazia de errado. Ele olhou para Satanás e falou assim, mas eu não vim aqui em meu nome. Eu sei quem eu sou. Mas você sabe também quem é aquele por quem eu estou aqui. E eu estou te ordenando não por causa de mim mesmo, não no meu nome, mas é no nome dele que eu estou te ordenando. E eu te ordeno em nome de Jesus. Saia desse corpo. E aquela mulher foi liberta. Então a evidência de que Jesus é o Cristo está no poder que há no nome dele. E é o Espírito Santo que delega para mim e para você esse poder, todos os dias. Testifica, por meio da presença do Espírito Santo em mim e você. Por que eu creio que eu sou salvo? Por que eu creio que nada pode me separar do amor de Deus? Por causa do Espírito Santo que habita na minha vida e habita na sua vida. Amém? E esse é um ato de fé que Satanás não pode roubar de mim e de você de forma alguma. Lá no versículo 9, então ele fala isso, ele fala assim, ó, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, e nós temos três testemunhos. O primeiro testemunho está no batismo, o segundo testemunho está naquela cruz, o terceiro testemunho está por meio do Espírito Santo. Então nós temos esses três testemunhos que denotam e que provam que Jesus é o Filho de Deus. E a outra coisa também que evidencia em definitivo é que quando inaugura a era do Espírito e a cruz é consumada, ou seja, non setenta non domine, o templo é destruído e nunca mais é necessário sacrifício. Não é tremendo essa baita coincidência histórica em que no coração do cristianismo, o cristianismo nasce, Jesus sobe, não demora 30 anos, 40 anos, o templo é destruído e nunca mais se ouve falar em sacrifício em Israel? Até hoje não há mais sacrifício, não há uma morte de cordeiro anual em Israel, já faz 2000 anos. Acabou, não tem mais sacrifício, não tem mais sumo sacerdote que chega diante de Deus ali e apresenta o sacrifício, acabou. E em Cristo Jesus, então, se consumou todo o sacrifício, acabou o sacrifício. Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Aleluia. Então, quando você crê, você está dizendo, então, que esse testemunho testifica com o teu espírito. Você acredita nesse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Aleluia. Então, a pessoa que não crê em Cristo, em outras palavras, está dizendo que ela não crê no testemunho. E Deus nos deu três testemunhos que nós temos em mãos. Quando a pessoa não crê em Deus, ela não crê porque de repente ela precisa de uma prova maior. Ela tem três testemunhos, ela não quer crer. E quando ela não crê nesses três testemunhos, em outras palavras, ela está dizendo que Deus é mentiroso. Deus, não é suficiente aquilo que o Senhor fez por mim. E o testemunho de Deus é esse, que nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aleluia! No versículo 11. Aleluia! Olha que interessante, eu vou ler de novo. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho, a afirmação absoluta está aqui, ó. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida, no versículo 12. Como é que eu sei que eu sou salvo? A Bíblia não fala que se você confessa que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus? Amém? Ponto. Então, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu sou nascido de Deus. Porque eu creio. E a Bíblia está falando que aquele que crê tem a vida eterna. Amém. Se eu creio e eu sou nascido de Deus, eu tenho a vida eterna. Tem muito crente hoje em igreja que você chega assim, você é salvo? Não sei. Por quê? Ah, porque eu cometo tanto erro todo dia. Sangue de Jesus tem poder. É gente que não conhece a Bíblia, não conhece as Escrituras. Não significa impecabilidade, não significa cometer erros ou deixar de cometer erros que me torna salvo. O que me torna salvo é o fato de crer que Jesus é o Cristo. Isso me torna salvo. Isso traz sobre mim a vida eterna. É porque eu creio que eu tenho a vida eterna. Amém? Então você tem a vida eterna se você crê. Logicamente, se você não crê, não tem a vida eterna. Por que que eu posso chegar para pessoas de outras religiões sem medo nenhum de fazer a afirmação que eu faço? Você crê que Jesus é o Cristo? Não, eu acho que Jesus é um espírito evoluído. Não. É outra pergunta. Você crê que Jesus é o Cristo? Não, acho que Jesus fazia umas meditações bem massa. Não. Você crê que Jesus é o Cristo? Não, eu acho que ele era um anarquista muito massa. Ele era o primeiro comunista. Qualquer coisa. Eu posso dizer, então você não tem a vida eterna. Porque somente aqueles que confessam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, esses têm a vida eterna. Há vida eterna fora da fé cristã? Não. Há vida eterna em outras religiões? Não. Não há. Mas, Pipe, tem tanto budista, gente boa por aí, Pipe. Tanto Hare Krishna que não faz o mal para ninguém. Tanto espírita, Pipe, que faz tantas boas obras nesse mundo, Pipe. Por que que você está me dizendo que essas pessoas não têm a vida eterna? Eu estou dizendo porque a Bíblia diz que não tem. A Bíblia está dizendo que todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, esse tem a vida eterna. Vocês parem para pensar comigo. Quando a Bíblia se refere a mim e a você, à igreja, aos que têm o Cristo, qual o nome que ela dá para essas pessoas? Qual? Justos ou santos? Amém? Não é isso? Justos ou santos? É isso que a Bíblia fala de todos aqueles que confessam que Jesus é o Cristo. Amém? Justo ou santo? Não faz rodeio. Curto e grosso, direto. Eu e você, pelo simples fato de confessarmos que Jesus é o Cristo, de crermos nele, somos chamados de santos ou justos. Mas, Pipe, você comete erro. Ah, já começou errado. Nós somos santos e somos justos por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa de Jesus Cristo que habita em nossas vidas, nós somos santos e somos justos. Então, quando a Bíblia fala, os justos são aqueles que foram justificados por meio do sacrifício. Então, é por causa do sacrifício que vocês e eu somos santos e justos. Agora, lembre de uma outra coisa, tem um outro lado dessa moeda. Quando a Bíblia se fala do resto do mundo, ela fala qual palavra? Tem os santos e tem os justos. Qual o contrário dessa palavra? Ímpios. Ímpios. Repita comigo, ímpios. A gente nunca usa essa palavra no dia a dia, né? Olha aquele ímpio indo ali. Né? Eu nunca falo assim, nossa, aquele cara é um ímpio. A gente fala pecador, né? Aquele cara é um pecador ali, né? Agora, ímpio é uma palavra muito teológica. É, falar um funkeiro ali, né? Alguma coisa assim. A Bíblia fala ímpio, mas não é interessante que fora de Cristo, Deus não fala assim, nossa, aquele cara é justo. A Bíblia não fala isso. Ela coloca tudo no mesmo pacote. Ela pega um pacotão assim grandão, dentro dela coloca toda a igreja, todos os santos, os redimidos, os justos. Está aqui, ó, tudo aqui. O resto, coloca num outro pacote e fala ímpios, pecadores. Mas daí o Pipe, que é um cara liberal, que é um cara que ama todo mundo, não, eu quero pegar aqui gente desse pacote e jogar aqui, ó. Pega aqui, eu pego um budista, olha aquele cara legal, esse cara não peca, e eu pego e quero colocar aqui. Quando eu vou colocar aqui, o Espírito Santo faz assim, ó, não. Esse é ímpio, e ímpio não pode entrar aqui, mas Senhor, ele faz coisas boas. Não, meu querido, aqui só está quem é lavado pelo sangue do Cordeiro. Aqui não está quem faz boas coisas. Aqui não está quem faz boas obras. Aqui não está quem peca ou deixa de pecar. Aqui só está quem é lavado pelo sangue do Cordeiro. Aqui só está quem é redimido por Ele. Aqui só está quem tem a vida eterna. E porque tem a vida eterna? Porque crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem como eu e você transportarmos pessoas desse lado e colocarmos nesse pacote da santidade de Deus, dos santos e justos. Por mais legal, boazinha que essa pessoa seja, não tem como. É por isso que eu não sou ecumênico e nunca vou ser. Para eu ser ecumênico, eu tenho que abandonar toda a teologia bíblica. E tenho que abraçar qualquer coisa, menos a teologia bíblica. Porque a teologia bíblica divide a humanidade entre santos e ímpios. Não tem meio termo aqui. Não, essa pessoa não é ímpia, Pipe. Pô, o cara fica o dia inteiro no mosteiro. Está ali, ó. Só meditando o dia inteiro. O cara não faz mal para uma barata. O cara não mata nem uma barata. Você está dizendo para mim que essa pessoa não é santa? Não é. Segundo as escrituras, não é. Daí você está dizendo que aquele cara ali que foi um prostituto. Nome bonito, né? A vida inteira, agora ele é santo. A Bíblia fala que as prostitutas vão preceder muitos religiosos nesse mundo. Aleluia. Vai ter religioso lá que vai chegar na porta, lá, ó, meditar a vida inteira. Coitados. Negaram a vida toda. Tudo, vão chegar na porta da eternidade. Vai passar a prostituta assim, oi, meu amor. Passa direto assim, ó. Passa direitinho assim, ó. Eles vão ficar na porta e ela passa direitinho assim. Lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Oh, tô falando prostituta que não vive na praticidade, viu, gente? Não é? Não tô querendo dizer que vida louca não, tá? E olha o que ele fala no versículo 13, então. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Aleluia. Bom, para vocês que creem, eu estou escrevendo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês não terão a vida eterna, vocês já têm a vida eterna. Portanto, hoje eu posso dizer, sem nenhum medo, eu tenho a vida eterna. Eu sou salvo. Por isso que a igreja, principalmente a igreja protestante, ela pôde dizer isso sem medo. Nós cremos. E, portanto, nós temos a vida eterna. Amém? É porque você crê, você tem e acabou. O diabo pode tentar dizer o contrário, mas você tem que se pegar na palavra. Esta é a confiança, no versículo 14, que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se tudo o que Ele nos dá, tudo o que Deus nos dá, é somente de acordo com a sua vontade, nós temos tudo o que dele pedimos, que é de acordo com a sua vontade. Logo, o que pedimos e não temos, não o temos porque não está de acordo com a sua vontade. Amém? Então, funciona assim. tudo que eu e você pedimos para Deus e nós recebemos, a gente recebe porque de acordo com a vontade dele. Se a gente não recebe, não estava de acordo com a vontade dele. Logo, tudo que você tem, tem porque é da vontade dele. E tudo que você não tem, não tem porque não é da vontade dele. Amém? Então, eu não tenho uma Gibson Les Paul, porque Deus não quer que eu tenha. A hora que Deus quiser que eu tenha, eu vou ter. Eu não tenho 3 carros, porque Deus não quer. Tem 1. Se ele não quisesse, não tinha nenhum. E andar de busão. Se ele não quer que você ande de busão, ele tira as tuas pernas. Pode ter certeza, ele dá um jeito. Daquilo que ele não quer para a tua vida, ele vai tirar. Se ele quer, ele coloca até 4 pernas. Vira um cavalo, vira um jegue. Mas ele dá um jeito. Diz que nesse filme Êxodo aí tem uma parte lá que... Não sei se é verdade nisso, né? Diz que Moisés fala para Deus... Eu vou contar o final, sim. Se nunca leram a Bíblia, o cara nunca leu a Bíblia, porque este Êxodo chega lá, ai, atravessaram o Mar Vermelho. Tem essa parte, você sabia que eles vão atravessar, né? Vocês acham que não vão atravessar? Olha, não vão assim. Tem 10 pragas, viu, gente? Também. Você sabe que o filho de Faraó vai morrer, o primogênito lá, né? Os caras querem assistir Romeu e Julieta, querem que vivam os dois no final, vão dormir. Né? Assistir Romeu e Julieta, os dois morreram, que absurdo. Assistir Romeu e Julieta, claro que vai morrer no final. Igual Paixão de Cristo, assistir o filme de Jesus e ficar triste porque Jesus morre, por favor, né? Ainda bem que morreu, que se não tivesse morrido, nós estávamos lascados. Até perdi o que estava falando, esqueça. Vamos continuar aqui. Esse texto que eu vou ler agora é um texto muito delicado para todos nós. Porque ele fala uma coisa interessante. Vamos ler no versículo 16. Diz assim, ó. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Que versículozinho encardido. Estava dando uma olhada nos comentaristas, o que eles falam, e cada um quer dar um nome para esses tipos de pecados. Mas quando João fala que há pecados que é para a morte, isso está ligado ao Antigo Testamento. Realmente haviam pecados na lei que era morte, não tinha conversa. Se você fizesse um daqueles pecados em Israel, era punido com a morte. A punição era a morte. Então, há pelo menos 4 pecados, lá em Levíticos 20, que eram pecados que levavam à morte. Então, você vai ter que esperar primeiro dar essa explicação toda, depois concluir o que eu estou falando, para que você não saia aqui desesperado querendo se matar. Ok? Então, assim, lá em Levíticos 20, fala sobre 4 tipos de pecado que esses pecados especificamente levavam a um juízo. E era morte mesmo, era apedrejamento sem conversa. Primeira coisa, idolatria. Em Israel, todo tipo de idolatria era punido com a morte. Se você era uma pessoa que era pega num ato de idolatria, com algum deus, alguma coisa, sei lá, algum baal na sua casa, você era punido com a morte por causa da lei. A segunda coisa, que também era punido com a morte, era a mediunidade. Ou seja, qualquer tipo de envolvimento com obras ocultas, com espiritismo, necromancia, necrofilia, qualquer coisa que envolvia, se envolver com mortos, com espíritos, era punido com a morte. A terceira coisa, amaldiçoar pai e mãe, era punido com a morte. Pessoa que não respeitava pai e mãe, era punido com a morte. Não tinha conversa. E a quarta, última coisa, envolvia os pecados da sexualidade. Ou seja, tudo aquilo que era imoral, sexualmente falando, também era punido com a morte. Daí envolvia incesto, zoofilia, adultério, fornicação. Todas essas coisas eram punidas também com a morte. Então, João, quando ele está tratando a questão de pecados que são para a morte, ele está falando assim, olha, você pode exortar teu irmão e orar pela vida dele, mas há pecados que são para a morte, e por estes eu digo, não ore. Daí a gente está pensando assim, puxa vida, Pipa, então eu não posso orar para uma pessoa que, sei lá, comete fornicação? Eu não posso orar para uma pessoa que fala mal do pai e da mãe? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Lá em Romanos 1, também no versículos 18 até o versículo 32, nós não vamos ler, mas Paulo, ele também utiliza do mesmo argumento, lá no versículo 23 e 25, tratando a questão da idolatria. Então, Paulo também ele vem e trata a questão da idolatria, depois ele trata também as questões dos pecados da sexualidade do indivíduo, também trata a questão de desobedecer pai e mãe, ele também trata isso lá no versículo 30, no versículo 31, ele fala assim, ó, outras questões que ele fala assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Agora leia o que Paulo fala. Embora conheçam o justo decreto de Deus, qual que é o decreto? Morte. De que pessoas que tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então tem quatro níveis aqui em que você tem que discernir situações de situações para saber aonde você pode orar e aonde você pode não orar. Porque todos nós estamos sujeitos a esses tipos de situações. De um dia tá lá meio indignado, brigar com o pai e com a mãe. Daí não vai cair um raio na tua cabeça, tem que matar na hora. Ok? Não é isso. Mas qualquer um de nós estamos sujeitos a essas praticidades na vida, cair numa situação de imoralidade sexual. Então há quatro níveis em que você tem que olhar para a atitude do irmão e discernir então se eu devo ou não devo orar pela vida dele. Amém? Aí envolve o seguinte, primeira coisa que esse texto está falando é que essas pessoas conhecem. Então não se trata de pessoas que não são cristãs. São cristãos, ou seja, são pessoas que estão no nosso meio. Eu tenho uma situação lá de um cara que não conhece Jesus, está vivendo uma vida destruída. O cara está perdido. Eu posso orar por esse cara. Amém? Mas esse cara conhece a verdade. Opa, então ele já faz parte de um outro nível. Começou por aí. Segunda coisa, tem consciência que esses pecados trazem a morte. É a segunda coisa. A terceira coisa que é tão importante, que é mais importante aqui, diz que vivem na prática. Ou seja, não é uma situação que aconteceu. O cara pegou, cometeu um erro, se arrependeu disso, então, portanto, eu posso orar pela vida dele. Não, é uma pessoa que está no meio, tem consciência das coisas e vive diariamente na praticidade disso. E aí tem um quarto nível aqui, que Paulo está falando. Aprovam quem pratica tais pecados. Ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa que tem consciência do erro, se arrepende do erro e volta atrás no erro. Nós estamos falando de uma pessoa que tem consciência do erro, comete o erro e apoia toda forma de praticidade disso. Amém? Então, esse tipo de situação, eu tenho que olhar, então, se eu vejo um irmão em Cristo Jesus que vive na praticidade do erro, eu não devo orar pela vida dele. Amém? É isso que o texto está dizendo. Se esse cara vive na praticidade do erro, conhece a verdade, e ele vive na praticidade desse erro, e ainda por cima tem a mente que acha que pode apoiar quem também pratica a mesma coisa que ele, por esse irmão eu não devo orar. Porque esse irmão está cometendo um pecado que é para a morte. É por isso que é importante você estar caminhando com pessoas que podem chegar para você e falar, irmão, você tem que mudar o rumo da sua vida. Urgente. Então, essa pessoa conscientemente se arrepende dos seus pecados e muda a direção e continua. Agora, sabe aquela pessoa que você fala assim, irmão, você precisa mudar de vida, e o cara não muda de vida. Aí você ora por ele, e ele está lá praticando, dando risada na tua cara, praticando, incentivando o outro. Não, galera, o que, que é? Vem junto, vamos praticar. Então, por esse, a Bíblia está dizendo, não ore. Não ore. Tem outro texto que Paulo vai mais longe. Paulo chegou a uma situação lá, que estava vivenciando da mesma forma, dentro da igreja, uma pessoa que estava nesse tipo de praticidade. Paulo chega e fala assim, eu entreguei na mão do diabo para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Não tem nem ideia do que Paulo está querendo dizer com isso. Paulo chega assim, olha, meu querido, eu te entrego na mão do diabo para que o teu corpo seja destruído, mas para que o teu espírito seja salvo. Paulo nem ora pelo cara. Falta, eu estou entregando. Você quer viver na prática do pecado? Vai que a tua tafarel. Viva na praticidade do pecado, mas eu não vou orar pela sua vida. Então, acontece muitas vezes na minha vida isso. Teve amigos que conheciam a verdade. Eu tive um amigo, muito amigo meu mesmo, que conheceu, cresceu no evangelho, começou a viver a praticidade de certas coisas na vida dele. Eu exortei ele várias vezes, falei para ele várias vezes com amor mesmo na vida dele, e ele continuou na praticidade do pecado. E chegou um ponto então em que eu disse para ele assim, a partir de hoje nosso relacionamento está acabado, não serei mais teu amigo. E nunca mais orei pela vida dele, e não vou orar nunca mais na minha vida por esse cara. Porque há pecados que são para a morte, e João está falando que por estes não ore. Então, sabe aquela pessoa que você conhece, que conheceu o evangelho, cresceu no evangelho, e vive na praticidade do pecado? Não ore por estes. Não quer mudar de vida? Não ore por eles. Ah, Pipe, você está enganado. Bom, daí você discuta com o João depois. Joga fora a sua Bíblia aí. Então, quando o João olha para mim, para esse texto, para encerrar, João, ele não concorda em maneira nenhuma com esse chavão gospel que nós temos por aí. Qual que é o chavão gospel? Ah, não existe pecadinho e pecadão. Quem conhece esse texto na Bíblia? Já leram esse versículo na Bíblia? Não existe pecadinho e pecadão? Já ouviram esse texto alguma vez? Já ouviram alguém falando ele? Ah, já, né? Então, não está na Bíblia, né? Mas fala, não existe pecadinho e pecadão. Existe. Existe. Existe pecadinho, existe pecadão. Existem pecados que são para a morte. E esses eu digo, não ore. Alguns pecados, ore. Mas há certos tipos de pecados, não ore. Tem outro nível de tratamento. Por que que João não tem medo de afirmar o que ele afirma? Lá no versículo 18 fala assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aleluia. Amém? João não tem medo de afirmar isso. João não tem medo de dizer, não ore, gente. Por que que não ore? Porque o cara não é nascido de novo. O cara não conhece a Deus. Esse cara é um farsante que está no nosso meio. Esse cara é um mentiroso. Não ore por ele. Ele não quer mudar de vida. Ele quer continuar na mesma. Não ore. Mas Bíblia, eu amo ele. Mas não ore. Você está perdendo o teu tempo. É isso, porque aquele que é nascido de Deus não vive na praticidade do pecado, amém? Não ore, ponto. Quem é nascido de Deus, ore, porque ele se arrepende, ele muda de vida, ele não vive na praticidade, ele não apoia isso. Esses picaretas que querem continuar no meio, vivendo a praticidade do pecado, não se arrependem, ainda continuam incentivando, não ore, porque não é nascido de Deus. Ore pelos nascidos de Deus, por esse sim. Para encerrar, João ele termina dizendo uma coisa tremenda. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, aleluia, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém. Amém. E amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da seriedade que é a Tua palavra. O Senhor não exige de nós uma natureza que não é a natureza que veio do Senhor. A vida cristã, Senhor, não consiste na vontade humana, no aperfeiçoamento humano, numa santidade humana, numa vida nascida apenas da natureza do homem. Mas, Deus, a fé a qual nós professamos, Senhor, é uma fé que é nascida do Teu Espírito, uma vida que vem por meio do Teu Espírito. Aqueles que são nascidos do Teu Espírito, Senhor, não vivem na praticidade do pecado, Senhor. Essa é a grande verdade, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor nos capacitou para vivermos uma vida de santificação. E que os nossos frutos demonstram a realidade disso, o quão real isso é em cada um de nós, que é a praticidade de uma vida de santificação na Tua presença. Porque aquele que Te ama, obedece. Essa é a demonstração que nós Te amamos e amamos nossos irmãos. A praticidade de uma vida de santificação em cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Como teve, Senhor, desde toda a eternidade e terá por toda a eternidade. Sabemos que somos falhos, que erramos todos os dias, mas o Teu Espírito nos convence do pecado, Senhor. O Teu Espírito nos traz diante da Tua presença, onde nós podemos confessar nossos pecados e recebemos o Teu perdão. Obrigado por essa graça em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque é graça da Tua parte, Deus. Nós temos a capacidade de nos arrependermos, Senhor. Porque se não fosse o Teu Espírito em nossas vidas, nós seríamos como estes que vivem na praticidade, Senhor, e não conseguem se arrepender, não conseguem mudar de vida, de mentalidade, porque a natureza ainda é terrena, porque a natureza não é a Tua natureza, Senhor. Deus, muito obrigado também, Senhor, porque essa vida que nós temos em nós, nós podemos agora, nesse momento, confessar e dizer que nós temos a vida eterna, Senhor. Que nós já somos salvos. Que nada pode mudar isso, Senhor. Essa realidade de quem nós somos, em essência. Natureza que está dentro de nós, que vem do Teu Espírito. Obrigado porque hoje nós somos divinos. Verdadeiramente somos filhos. E temos em cada um de nós a vida eterna, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado. Por estes eu oro. Conserva-nos em santidade, Senhor. Conserva-nos até o fim, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.